Olá, aqui é Vinícius Serafim, este é o podcast Segurança Legal, episódio número 7, Certificação Digital. Nós vamos conversar nesse episódio a respeito de certificados digitais, o que são certificados digitais. Vamos falar a respeito do mecanismo que está por trás do certificado digital, que é a criptografia de chaves públicas, o que é, como funciona. Vamos conversar também um pouco a respeito da base legal do uso da certificação digital no Brasil. Né? E, por fim, vamos comentar a estrutura da infraestrutura de chaves públicas brasileira, a ECP Brasil. Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Na escuta, Guilherme. Na escuta, Vinícius. Tudo bem? Tudo jóia, cara. Tudo certo. Vamos conversar, então, hoje um pouco a respeito de certificados digitais, a respeito de criptografia de chaves simétricas e assimétricas. Vamos tentar explicar um pouquinho para o nosso ouvinte como é que funciona isso. E já adiantando, né, nesse nós vamos fazer dois episódios a respeito de certificação digital. Sim. Sendo esse primeiro a respeito do funcionamento, o que é um certificado digital, como é que se dá a utilização desse certificado digital, para que serve. Vamos falar a respeito das bases legais, né, da base legal, desculpa, para uso desses certificados no Brasil. E respeito da ICP Brasil. Mas é mais um descritivo tentando esclarecer o assunto para o nosso ouvinte, né, do que propriamente uma análise, né? Sim, sim. E no próximo podcast, no próximo episódio, no episódio número 8, nós vamos conversar a respeito dos problemas relacionados à certificação digital. E aí, sim, a gente vai entrar numa análise mais crítica do uso de certificados digitais. Sim. Bom, eu acho que a gente não tem muito como começar de outra maneira que não pela explicação do que vinha a ser a criptografia de chaves simétricas. Né? E, posteriormente, as chaves assimétricas, que é a base do funcionamento de um certificado, da ideia de certificação digital. Né? Então, deixa eu te interromper um pouquinho. Esse é um assunto difícil. Eu sempre acho difícil lidar e tratar com essa questão de certificação digital, porque ele mescla bastante questões bem técnicas da tecnologia da informação, né, como criptografia e chaves simétricas, assimétricas e tal. E eu considero sempre uma discussão bastante complicada. Então, a gente vai tentar ser o mais claro possível aqui, uma vez que, evidentemente, a gente não consegue ver as dúvidas das pessoas que estão nos ouvindo, né? O ideal seria falar fisicamente e na presença das pessoas, mas vamos tentar ser os mais claros possíveis aqui ao falar sobre isso, certo? Certo, e vamos lá. Vamos começar pelo começo, então. Para que a gente possa entender o que é uma criptografia de chaves públicas, como alguns dizem, né? Ou de chaves assimétricas, a gente tem que tentar entender primeiro o que é criptografia de chaves simétricas. Então, sempre que a gente fala em criptografia, logo vem à nossa mente a ideia de garantir o sigilo de uma determinada informação. Ou seja, eu pego a informação, criptografo aquela informação para que outra pessoa que não esteja devidamente autorizada não tenha acesso àquela informação, ou seja, não veja. Né? Tem acesso à massa criptografada, mas não tem acesso ao conteúdo, né, dessa mensagem. Para se entender o processo da maneira mais simples possível, você tem que imaginar que quando nós estamos falando em criptografar algo no computador, né, ou a gente está falando em alguns elementos. Primeiro, nós temos um algoritmo que é simplesmente uma sequência de passos, né, que diz como é que vai se dar o processo da criptografia, né, dessa transformação desses dados. Né. Sim. Para esse algoritmo, e esse algoritmo está implementado no computador lá através de um programa, na forma de um programa, né? Para esse algoritmo, nós vamos fornecer duas coisas. A mensagem, ou seja, os dados a serem cifrados, a serem criptografados, e vamos fornecer uma chave. E aí, eu não vou entrar muito nos detalhes mais técnicos aqui com relação à segurança do algoritmo e tudo mais, mas a única forma de se recuperar a mensagem original é com a chave que foi utilizada no momento da cifragem. Ou seja, não existe uma outra maneira que não se obtendo que não através do uso da chave. Passado esse processo, ou seja, pega o algoritmo criptográfico, informo a ele a massa de dados a ser cifrada, informo a chave que eu quero utilizar, o resultado disso vai ser a mensagem cifrada. A mensagem, o arquivo, né? Eu estou chamando de mensagem, mas você pode imaginar uma foto, pode imaginar um documento, né? Os dados. Os dados em si. Bom, como é que eu agora decifro essa mensagem cifrada? Eu preciso do algoritmo de decifragem, que, de novo, é uma sequência de passos a ser utilizada para decifrar essa massa de dados. Eu vou fornecer para esse algoritmo a mensagem cifrada e, novamente, o quê? A chave que eu usei para cifrar lá no primeiro processo. Se eu dou a chave certa, eu recupero novamente a mensagem original ou o arquivo original. Certo? É, eu acho que ficou relativamente claro até aí, né? Certo, certo. Lembrando sempre que na questão da criptografia simétrica, essa simetria que há, se refere ao fato de que a mesma chave utilizada para criptografar é a chave utilizada para descriptografar, certo? Exatamente. Então, a gente chama de chaves simétricas porque a mesma chave, como tu disse, usada para cifrar, né, ou para criptografar, é a mesma chave necessária para decifrar, para descriptografar. Uhum. Certo? A chave é a mesma. Bom, vamos agora então para chaves, criptografia de chaves assimétricas, ou também chamada criptografia de chaves públicas. Sim. É. A ideia é mais ou menos, a ideia é semelhante, mas não é exatamente igual. Que é criptografia. É criptografia. Como é que funciona no algoritmo de chaves assimétricas? Então, como o próprio nome diz, e segundo o que a gente já acabou de explicar, a gente pode chegar rápido, você pode chegar rápido à conclusão de que a chave utilizada para cifrar não é diferente da chave utilizada para decifrar. Ou seja, sim, essa é a assimetria que, de chaves que existe aí. Porém, como é que o segredo está, como é que essas duas chaves se relacionam? Né? Então, no algoritmo de chaves assimétricas, as chaves são sempre geradas aos pares. Tá? Então, eu tenho um algoritmo que me diz lá como é que eu faço a geração desse par de chaves. Ou seja, não são duas coisas que eu escolho aleatoriamente, independente uma da outra. Né? Senão, ela respeita esse processo de geração do par de chaves, ele respeita um algoritmo. Então, para mim obter a chave a ser utilizada nesse processo, eu tenho que usar esse algoritmo para gerar esse par de chaves. Bom, uma vez gerado esse par de chaves, qual é a relação entre elas, a relação que existe entre elas? Então, eu vou imaginar a chave A e chave B, que são as duas chaves de um par que foi gerado. Né? Tudo que eu cifrar com a chave A, eu só consigo decifrar com a chave B correspondente. Certo. E vice-versa. Tudo que eu cifrar com a chave B, eu só consigo decifrar com a chave A correspondente do lado par. Certo? Certo. Então, como a chave utilizada no processo de cifragem e decifragem é diferente, eu tenho uma criptografia de chaves assimétricas, assimetria, diferente, chaves diferentes num processo e no outro. Certo. Bom, por que a gente chama isso aqui de chave pública e privada? Né? Uma boa pergunta. Por que o pessoal chama isso? Por quê? Dessas duas chaves que foram geradas lá no par, vamos supor que eu gerei para mim um par de chaves, chave A e chave B, né? Uma delas eu mantenho privada, ou seja, eu fico com uma cópia para mim e não passo para absolutamente mais ninguém. E a outra eu torno pública. Eu jogo essa, eu distribuo publicamente essa outra chave do par. Então eu gero um par para mim, eu pego uma das chaves e torno ela privada, e a outra chave eu distribuo publicamente na internet. Por e-mail, seja como for, não interessa. Bom, e aí o fato de eu tornar uma chave, uma das minhas chaves pública, é, que traz essa ideia de criptografia de chaves públicas, né? É que uma das chaves de cada par que é gerado, então se tu, Guilherme, gerar um par de chaves, uma das tuas chaves vai tornar pública. Aí certo. Tu vai ter uma chave pública e a outra que ficou guardada contigo vai ser denominada chave privada. É, e por esse nome mesmo já está bem claro que é privada, não vai passar absolutamente para ninguém. Certo. Bom, vamos dar uma respirada, quer comentar alguma coisa? Não, inicialmente tu comentou sobre a questão da criptografia simétrica, né? E depois tu explicou a assimétrica. O uso de criptografia com chaves públicas e privadas, ela garante, ela oferece uma segurança maior do que o uso de criptografia com chaves simétricas, correto? É, só que a gente tem que entender o porquê, né? Sim. No momento em que... Vamos pensar agora no seguinte... antes de estar explicando assinatura e outras coisas mais, vou imaginar que eu quero passar aqui para o Guilherme, para ti, Guilherme, uma mensagem cifrada, certo? Certo. E eu vou fazer isso com uma chave simétrica, tá? Com algoritmo de chaves simétricas. Certo. A mesma chave que eu vou usar para cifrar, vai ter que ser usada para decifrar, certo? Certo. E aí eu te mando a mensagem cifrada. Ah, te mando por e-mail ou publico numa página na internet. Ou te mando por e-mail mesmo e cifro, mas eu estou cifrando por quê? Porque tenho receio que alguém esteja interceptando as nossas mensagens de e-mail. Sim. Né? Só que como é que tu vai abrir essa mensagem? Como é que tu vai decifrar ela se tu não tem a chave que eu usei para cifrar? Sim. Eu tenho que te informar a chave. E aí, se eu mandar a chave junto com a mensagem cifrada no e-mail, não tem o menor sentido, né? É o mesmo que eu pegar um cofre, encher lá de documentos importantes, fechar o cofre, botar em cima de um caminhão e lembrar, bah, mas a pessoa na outra ponta vai precisar da chave também. Então eu pego e grudo a chave na porta do cofre. Então não tem o menor sentido fazer isso. Quem pegar o cofre vai pegar a chave. Ou aquelas pessoas que colocam a própria senha de acesso ao sistema operacional colado no teclado, no monitor, aquela velha história, né? Bom, então eu não posso fazer isso. Eu tenho que achar um canal seguro para te mandar essa chave que eu usei. Posso te mandar por e-mail mensagem cifrada e ligar no teu telefone e dizer, ô, Guilherme, a senha da mensagem, a chave que eu usei para cifrar foi essa aqui. E imagina se eu tenho que trocar informações com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu vou ter que ter uma chave com cada uma delas. Sim. Então a coisa começa a ficar um pouco complicada. Ou mesmo você... Tu vai trocar informações com mais pessoas que vão te mandar informações cifradas. Tu não pode usar a mesma chave que nós dois estamos usando. Sim. Porque essas outras pessoas teriam conhecimento dessa mesma chave, né? Então, aí começam os problemas. Bom, como é que a gente resolveria? Faria a mesma coisa. O Vinícius mandar uma informação, uma mensagem sigilosa para o Guilherme, usando chaves assimétricas. Certo? Certo. Então, o que acontece? O Guilherme gera um par de chaves para ele. Sendo uma chave vai ficar com ele, que é a chave privada que a gente comentou antes, e ele vai pegar outra chave e vai tornar pública, vai botar na página web dele lá, vai botar no site dele, eis a minha chave pública, né? Para quem quiser pegar essa chave. E aí o Vinícius quer mandar uma informação cifrada para o Guilherme. O que que ele faz, ou o que que eu faço? Eu pego a mensagem que eu quero mandar para o Guilherme e cifro essa mensagem com a chave pública do Guilherme, que eu peguei lá no site dele. E que todo mundo tem acesso. Agora, por causa dessa propriedade de que a chave que eu uso para cifrar não é a mesma que eu uso para decifrar, eu tenho um efeito interessante. O Guilherme publica a chave pública dele na internet, eu cifro uma mensagem com essa chave pública, que qualquer um pode pegar, e quem pode decifrar essa mensagem cifrada... é apenas quem tem a chave correspondente. Ou seja, é o Guilherme que tem a chave privada correspondente a essa chave pública que eu usei para cifrar a mensagem. Certo. E aí, como só o Guilherme tem a chave privada, eu tenho certeza que somente o Guilherme vai poder decifrar essa mensagem. Notem que todo mundo conhece a chave pública dele. Todo mundo tem acesso, vamos dizer assim, à mensagem cifrada. Eu posso ter publicado essa mensagem na internet, por exemplo. Mas para abrir, para decifrar isso, é necessário a chave privada que só o Guilherme tem. Eu, ou seja, eu resolvi o problema a priori. Depois a gente vai ver por a questão do certificado digital, né? Mas eu resolvi o problema de ter que mandar a senha para o Guilherme. Eu não preciso mais fazer isso. Eu pego a chave pública dele, né, e eu não preciso mais ficar trocando uma chave simétrica com ele. Alerta, aviso àqueles que já estudaram, né, mais profundamente, um pouquinho mais profundidade, criptografia, inclusive processo de sigilo com chaves assimétricas e tal. Lembrem que existe por baixo, lá, digamos assim, no processo, o uso de chaves simétricas, mesmo a gente tá usando aparentemente somente chaves assimétricas, mas isso é um detalhe que eu não vou discutir aqui. Isso aí fica para um outro momento. Bom. Sim. Aí surge. Só uma questão. Fala. A grande sacada do uso de chaves assimétricas é que a chave privada seja mantida em sigilo sempre. Isso. Só assim, né, a partir do momento em que, se a minha chave privada não ser privada, ou se eu compartilhá-la com outras pessoas, o processo perde a segurança, né? A base disso é que a minha chave privada realmente seja apenas do meu conhecimento, certo? Perfeito, é isso mesmo. Bom, agora vamos pensar o processo inverso, né? Eu pensei em o que eu fiz antes aqui para mandar mensagem para o Guilherme. Eu cifrei a mensagem com a chave pública dele. Processo que qualquer um pode fazer na internet, que a chave pública dele é pública, pelo próprio nome já diz, né? Certo. Só quem abre é o Guilherme com a chave privada dele. Ok. E o que o Guilherme cifrar com a chave privada dele? Quem abre, Guilherme? Qualquer pessoa que tiver a chave pública. Que tiver a tua chave pública. Sim. E a tua chave pública é pública. Sim. Então, qualquer um pode decifrar uma coisa que tu cifrar com a tua chave privada. Sim. Certo? Sim. Certo, certo. E aí que vem o detalhe. Muita gente acha, poxa, mas isso aí é inútil. Não tem sentido. Pô, ele cifra um negócio com a chave privada dele e qualquer um pode abrir com a chave pública dele. Onde é que tá a segurança? Onde é que tá a segurança disso, né? Mas aí que tá. Quando eu cifro com a chave pública do Guilherme, eu tô tentando garantir o sigilo da informação. Ah, eu quero garantir a confidencialidade daquela informação. Certo. Não quero que mais ninguém, a não ser o Guilherme, né, consiga acessar essa informação. Agora, no momento que o Guilherme cifra com a chave privada dele, um processo que qualquer um pode, né, reverter, ou seja, decifrar usando a chave pública que está no site dele, eu não tenho, obviamente, garantia de sigilo aí. Correto? Ou seja, certo. Não tenho sigilo. O Guilherme cifra alguma coisa com a chave privada dele e qualquer pessoa na internet pode decifrar com a chave pública. Então, eu não tenho sigilo aí. Porém, a gente tem um efeito interessante, que é o seguinte. Lembrem que as chaves são geradas aos pares, né? E o que uma chave cifra, somente a outra chave correspondente do par pode decifrar. E essa é a base desse tipo de algoritmo criptográfico. Você não tem como uma outra chave de um outro par, né, ser utilizada para decifrar, né, uma coisa que foi cifrada com uma chave privada de um outro par, por exemplo. Não tem como isso acontecer. É só as duas chaves que foram geradas naquele par. E elas não têm mais relação nenhuma com nenhuma outra chave. Tá? Então, se isso é verdadeiro, e sim, isso é verdadeiro, pelo menos por enquanto... Sim, até hoje. Mas, até hoje, né, se isso aqui é verdadeiro, se o Guilherme cifrou com a chave privada dele, eu só vou conseguir decifrar com a chave pública do Guilherme. Ok. Sigilo não tem nenhum, mas o que, que eu tenho? Eu tenho a garantia, no momento que eu decifrei uma coisa, uma mensagem cifrada, no momento que eu decifrei ela, usando a chave pública do Guilherme, e o processo funcionou direitinho, ou seja, deu certo a decifragem, eu tenho certeza absoluta que aquele arquivo, que aquela mensagem, foi cifrada com a chave privada do Guilherme, que só ele tem. Sim. Ou seja, isso seria o equivalente de uma assinatura. No momento física, em... né? É, mas não é assinatura física. Ou seja, o Guilherme cifrou um documento com a chave privada dele, botou esse documento na internet, mandou por e-mail, não interessa. Eu pego a chave pública, que eu sei que é do Guilherme. Depois a gente vai discutir como é que eu sei que a chave pública, aquela chave pública é do Guilherme. E aí eu decifro aquela mensagem com a chave pública dele. No momento que eu fiz isso, eu, se deu certo, eu tenho certeza que foi cifrado com a chave privada do Guilherme. E essa chave privada, só quem tem, é o próprio Guilherme. Então, o Guilherme, vamos dizer assim, assinou digitalmente, né, aquela, sim, massa de dados. Porque mais ninguém, a não ser o Guilherme, poderia fazer aquela cifragem com a chave privada dele. Sim. E isso prova, basicamente isso vai demonstrar que fui eu que fiz aquela declaração, ou fui eu que assinei aquela mensagem. Aquela eu mensagem. Aquela mensagem. Isso. Que garante a autenticidade e a integridade também, né, da mensagem. Isso, exatamente. A autenticidade e a integridade da mensagem. Bom, aos nossos ouvintes, a gente não tem como perguntar se ficou claro, né? Então a gente acha que ficou claro e vai indo adiante. Então, se houver qualquer dúvida, vocês, por favor, nos perguntem lá nos comentários lá embaixo da publicação do podcast, que depois a gente retorna e responde as perguntas que nos forem feitas. Sim. Vamos adiante? Adiante. Tá, então tá. Acho que o pessoal já estava desistindo de ouvir agora. Tá? Então, metade já desligou o rádio. O player, não o rádio, né? Bom, como é que eu sei? Aí a gente vai chegar no problema que nos leva ao certificado digital. Como é que eu sei, tanto naquele processo em que eu cifro uma coisa com a chave pública do Guilherme, porque eu quero que só o Guilherme possa ler, né? Ou tanto no processo em que o Guilherme cifra com a chave privada dele alguma coisa, e eu quero verificar que se foi o Guilherme que mandou aquilo lá, eu preciso da chave pública dele, né? Em qualquer um desses dois processos, eu tenho que ter certeza que a chave pública que eu estou utilizando pertence de fato ao Guilherme. Ok? Certo. Porque se eu pegar uma chave pública gerada pelo Zezinho, né, dizendo que é o Guilherme, e eu cifrar algo com essa chave pública, achando que eu estou cifrando para o Guilherme, quem vai poder abrir é o Zezinho e não o Guilherme. Sim, aí tu tem um problema de como tu vai garantir essa ligação, certo? É, como é que eu tenho certeza que essa chave pública é de fato do Guilherme? E o Zezinho cifra alguma coisa, seja com a chave privada que ele tem do par que ele gerou com o nome do Guilherme, né, me manda, e aí eu verifico a assinatura com a chave pública que pra mim é do Guilherme e digo, ah não, foi o Guilherme que mandou isso aqui pra mim. Sim. Então como é que eu sei que de fato essa chave pública do Guilherme, essa chave pública que eu tenho é de fato do Guilherme, ou seja, é de quem ela diz ser, né? E aí nós caímos no mesmo problema da documentação que a gente usa no nosso dia a dia, nosso RG, né? O nosso carteira de identidade, né? O nosso, sim, nosso CNH, nossa Carteira Nacional de Habilitação, né? Como é que se sabe que aqueles dados que estão ali são de fato verdadeiros? Como é que eu sei que o Vinícius tem habilitação para dirigir? Como é que aquele documento prova que o Vinícius tem habilitação para dirigir? Sim. Porque existe um terceiro, que no caso aí é o Estado, vou fazer de uma maneira geral, e aí tu me corrige, Guilherme, se eu estiver, sim, falando bobagem, mas a gente tem o Estado, que faz o papel de uma terceira entidade aí, entre o Vinícius, vamos dizer assim, o condutor do veículo, sim, né? E o... E o policial, vamos dizer assim, que está verificando lá os documentos do Vinícius. Né? Eu tenho o Estado, por quê? Como é que funciona aqui? O Vinícius vai ao Estado, através de um dos seus representantes, das suas entidades, uhum, né, que representam o Estado, e vai lá, leva a certidão de nascimento dele, leva uma foto dele, leva... que mais que eu levo? CPF, né, uma série de informações... Mais as informações lá que o Departamento de Trânsito lá vai colocar dizendo que o Vinícius tem habilitação para tal ou tal tipo de veículo. E vai ser emitido para mim um documento com tudo isso escrito, que é a CNH. Num papel com mecanismos antifraude, né, com assinaturas, não só com a minha, mas com assinaturas das pessoas que representam o Estado naquele ato. Sim. Né? A tua foto. Né? A minha foto e tudo mais. E quando a policial me para na rua e pede a minha carteira de motorista, eu apresento para ele a carteira. E é óbvio que ele sabe que essa carteira não fui eu que imprimi em casa, né? Que se fui eu... Sim. Bom, é bom que... Tomara que ele não saiba, porque se eu fiz isso, ele sabe... Terei problemas. Mas a priori, ele sabe muito bem que não fui eu, não foi o Vinícius que emitiu a carteira por conta. Eu tive que passar por todo um processo e tem uma entidade que garante a autenticidade daquele documento. E aí o policial vai lá e verifica aquele documento, né, e vê, não, realmente, ele olha a foto, olha para minha cara lá dentro do carro, né, e olha os restos dos dados, ele vai saber que eu sou... Tem uma autenticação ali visual, né? Que ele olha a minha foto e olha meu rosto e vê que se trata da mesma pessoa que está na foto, ele vai presumir que o meu nome que está ali é o meu nome, Vinícius e tudo mais. E aí todos os meus outros dados, CPF, RG, está tudo correto. Né? Ele associou aquele... O Estado associou aqueles dados à minha foto, digamos assim. Sim. Certo? Certo. Toda essa explicação, toda essa enrolação aí, para quê? Essa analogia, né? Essa analogia... Obrigado. Eu chamei minha própria analogia de enrolação e tu me salvou. Obrigado, Guilherme. Ela serve para a gente chegar no certificado digital. Porque, vamos lá, um par de chaves, qualquer um pode gerar. Tem vários softwares que permitem que a gente faça isso. Qualquer um pode gerar um par de chaves. A gente não precisa pedir para alguém gerar ou autorização de alguém. Qualquer um gera. Que seria o equivalente a imprimir em casa aí a CNH. Uhum. Cada um faz a CNH, que faz o papel que quiser em casa. Certo? Certo. Como é que agora eu provo para alguém que aquela chave pública realmente é minha? Ou, no caso do Guilherme, como é que ele prova, ou como é que eu vou ter certeza que a chave pública realmente pertence ao Guilherme? A gente precisa de uma entidade, assim como o Estado, digamos assim, no caso da CNH, né? Uma entidade que a gente chama de autoridade certificadora. Tá? Depois a gente vai entrar nos detalhes da estrutura, do que vem a ser e tudo mais. Mas essa entidade, o que ela faz? Ela emite o que a gente chama de certificado digital. E o que vem a ser o certificado digital? Certo. É um documento eletrônico ou digital, se preferirem, tá? E que, em que ele tem o seguinte: ele tem uma chave pública dentro dele, certo? Certo. E ele tem vários atributos relativos à pessoa, e aí física ou jurídica, tanto faz. Quando eu falo pessoa, estou falando tanto física ou jurídica, né? Sim. Os atributos relacionados a pessoa que é a dona dessa chave pública. Então, vamos dizer assim, assim como tem a foto do Vinícius lá, na CNH, né? O policial olha a foto, olha a minha cara, vê que é a mesma pessoa, e ele deduz que aqueles dados pertencem a mim, e me identifico. Com o certificado digital, é semelhante. Inclusive, a gente pode ter... Entre os atributos, é bem comum, né? Pelo menos ter o nome da pessoa e e-mail. Tá? Sim. Mas a gente pode ter lá CPF, CNPJ, RG, pode ter uma foto, pode ter uma foto digitalizada no certificado. Além, é claro, tem que ter isso no certificado digital, senão nem é um certificado digital. Tem que ter a chave pública relacionada àquela pessoa. Sim. É, a grande sacada é que a gente tenha uma parte terceira que não seja o emitente e o receptor, né, daquela informação que foi criptografada com a chave pública ou com a chave privada, né, uma parte terceira, ou seja, que não tenha desinteressada, digamos assim, e confiável, exatamente. E no modelo brasileiro, né, através lá da medida provisória 2202, que a gente coloca lá no show notes para vocês acompanharem, né, que é a base legal que constitui aí a ICP Brasil, né, no modelo brasileiro, se entendeu que o Estado deveria estar no topo, né, dessa cadeia de partes confiáveis que garantem esses certificados, ou seja, a parte que atesta que aquela chave pública, ou seja, a chave pública do Vinícius, realmente pertence a ele, não a outra pessoa. Há países em que não há esse modelo em que o Estado interfere dessa forma, mas no Brasil, né, o Estado decidiu interferir em função dos efeitos jurídicos que o uso da assinatura digital traz para o mundo. Né? Certo. Então, só para destacar que o Estado, aí, no caso, detém o controle dessas partes confiáveis aí. Resumindo também e tentando colocar a coisa de uma forma não tão técnica e um pouco mais compreensível. Sim, sim. Bom, como é que esse certificado é gerado, né? Grosso modo, funciona mais ou menos assim. Vamos gerar o certificado digital do Guilherme, né? Certo. O Guilherme gerou o par de chaves dele, a chave pública dele e a chave privada, né? A chave. Ele vai até a autoridade certificadora, eu estou falando grosso modo, então não vem. Ah, não, mas é a R. Ele vai até a autoridade certificadora, né? Certo. Bem por cima o processo, para simplificar a coisa. Ele vai até a autoridade certificadora, chega lá e diz, olha, essa aqui é a minha chave pública, e se identifica mostrando lá os documentos físicos dele, carteira de identidade, CNH, etc. Né? Sim. E se identifica. O que a autoridade certificadora faz? Ela vai então gerar um documento eletrônico. Tá? Ah, um documento eletrônico. Tá? Imagina um documento que você faz no editor de texto no seu computador, é um documento eletrônico. Sim. Tá? Só que ele tem um formato específico lá do programa de editor de texto. Tá? Então, o documento eletrônico que é feito pela autoridade certificadora aqui também ele tem um formato específico lá para guardar essas informações. Tá? E nesse formato específico, o que eles vão colocar dentro desse arquivo? Eles vão colocar a chave pública do Guilherme, os dados do Guilherme, nome, identificação, tudo que tiver que colocar lá dentro. E aí eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que assinar esse certificado digital. Sim. Assim como a minha CNH, ela é assinada também. Né? Sim, fisicamente, ela é produzida. Ela é produzida, Estado, isso. E esse documento aqui... Emitido, né? Esse certificado digital, ele vai ter que ser assinado digitalmente para ter valor. E como é que a gente assina digitalmente? Aí é aquele procedimento que a gente comentei antes. O Guilherme, quando ele cifra alguma coisa com a chave privada dele, qualquer um pode decifrar com a chave pública. E se a pessoa que decifra tem a chave pública do Guilherme, sabe que é dele, aquela chave pública, sabe que foi o Guilherme que emitiu aquela informação. Bom, espero não esteja dando nó em todo mundo aí, mas o que vai acontecer agora é o seguinte. A autoridade certificadora, então, organiza, cria esse documento com a chave pública do Guilherme lá dentro, coloca lá dentro os dados do Guilherme e pega esse documento e cifra com a sua chave privada, ou seja, a chave privada da autoridade certificadora. Ela cifra esse documento com a chave privada dela. Certo. Cifrar com a chave... Que ela faz isso? Cifrar com a chave privada significa assinar. Por quê? Qualquer pessoa com a chave pública da autoridade certificadora pode decifrar esse certificado digital... Né? De novo, grosso modo, né? Pode decifrar e ele sabe que foi emitido por aquela autoridade certificadora. Então, sim. E nesse certificado digital diz o quê? Diz que essa chave pública aqui pertence ao Guilherme, que tem aqui a pessoa com esse CPF, com esse RG, com esses dados e tudo mais. Sim. Aí, bom, ok. Eu confio na entidade que gerou esse certificado, na autoridade certificadora que emitiu esse certificado. E nesse certificado, a assinatura da autoridade certificadora é válida, né? A assinatura. Sim. E aqui diz que essa aqui é a chave pública do Guilherme. Pronto. Aí eu pego essa chave pública e faço todos aqueles processos que a gente deu de exemplo no começo, de eu mandar uma informação cifrada para o Guilherme, do Guilherme cifrar alguma coisa e eu verificar a assinatura dele. Sim. Ok, tá aí, Guilherme? Quer esclarecer alguma coisa mais, hein? Por enquanto? Eu queria... Tu está falando aí sobre as autoridades certificadoras, né? Certo. Como a gente também vai tocar em alguns pontos legais, a gente pode ressaltar que o papel da autoridade certificadora, né, ele é colocado lá na medida provisória 2202, no seu artigo 6º. Então, nesse artigo 6º diz o que é, né, o que a autoridade certificadora faz. Né, nesse caso que tu colocou, ela emitiu um certificado para uma pessoa. Né, uhum. E ela, no artigo 7º da medida provisória, ela também coloca qual é o papel da AR, que é uma entidade vinculada operacionalmente, como diz a lei, a uma autoridade certificadora que tem esse, que é a ponta da cadeia, né? Ou seja, que identifica aquela pessoa, que solicita os documentos daquela pessoa, para que só assim a autoridade certificadora possa emitir esse certificado no nome dessa pessoa que solicitou. Então a AR é quem mantém o contato físico com o usuário, que faz a validação de documentos, que comprova que aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, e só depois o certificado é gerado, correto? Exato, correto, perfeito. Só esse destaque legal aí do modelo e das competências de cada um dos itens. Bom, nosso objetivo não é criar nós na cabeça das pessoas, mas sim desatar os nós, né? Sim. Vamos tentar desatar mais um nó, então, agora. Uhum. Para mim, verificar que um certificado digital é válido, eu preciso ter a chave pública da autoridade certificadora que emitiu aquele certificado. Certo. Certo? Certo. Porque a autoridade certificadora cifrou com a chave privada dela, aí eu vou tentar decifrar com a chave pública dela para ver se funciona, e eu vou saber que foi ela que emitiu aquilo. Sim. Só que eu caio no mesmo problema que eu tinha antes com o Guilherme. Como é que eu sei que aquela chave pública pertence efetivamente à autoridade certificadora que eu confio? Sim. Né? E aí essa autoridade certificadora, ela mesma tem que ter um certificado digital. Emitido por alguém. Emitido por alguém. Por uma parte desinteressada. De novo a mesma história. O mesmo problema que eu tinha com o Guilherme, agora eu tenho com a autoridade certificadora. Bom, como é que se resolve isso? Porque a gente poderia... posso ter uma outra autoridade certificadora. E o problema se repete. E uma outra, o problema se repete de novo. Então vai chegar um ponto em que eu vou ter que ter uma autoridade certificadora que ela gera o seu próprio par de chaves. Então vai ter a chave pública e a privada dela. Ela vai montar, né, vai criar lá o seu certificado digital, o seu próprio certificado digital, com a sua chave pública. Vai colocar lá os seus dados, a autoridade certificadora XXY, né? E aí esse certificado ela vai assinar com que chave? Ela vai assinar com a própria chave privada. É isso mesmo que você ouviu. Ela vai assinar com a própria mensagem privada. Isso é equivalente do Vinícius emitir a própria carteira, a sua própria carteira de nacional de habilitação, sua própria CNH. Ou seja, eu vou lá, eu digo que veículo eu posso dirigir, eu coloco quais são as restrições, eu coloco meus dados, coloco meu nome, coloco minha foto, eu coloco tudo isso lá, eu imprimo minha carteira de identidade em casa, eu mesmo assino ela dizendo emitida por Vinícius Serafim. É. E depois eu apresento essa carteira para um policial na rua e ele vai ter que aceitar essa carteira. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Ah. Aí vamos dizer, tá, mas e a segurança então foi pro brejo, né? Como se diz, né? A vaca foi pro brejo, com corda e tudo. É. Na verdade, a gente tem um outro ponto aqui para proteger esse primeiro certificado. Né, que é o que a gente chama, inclusive o Guilherme vai comentar depois, com relação a ser raiz, né, a autoridade certificadora raiz. Ou seja, a que inicia toda a cadeia de certificação. Então, como é que eu vou saber que esse certificado é válido? Bom, no caso, né, do Brasil, né, na infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil, é o hash ou o certificado em si, Guilherme, que é publicado no Diário Oficial? Eu tenho a impressão que é o hash. É o hash, né? É. Bom, publicado no Diário Oficial uma informação lá que nos permite verificar que o certificado que nós temos na mão é de fato o certificado, né, válido da autoridade certificadora raiz do Brasil, ou seja, a primeira. Sim. A partir dali, ela vai assinando os certificados dos outros e eu tenho como verificar essa assinatura que ela fez no certificado dos outros, de outras ACs, de pessoas e tudo mais, usando a chave pública dela, e que eu sei que a chave pública é dela por causa de uma informação publicada no Diário Oficial. Oficial, certo. É, o importante destacar que esse é um chamado modelo hierárquico, né, de certificação, e a primeira, a lei diz isso no artigo 5º lá da medida provisória, que a AC Raiz é a primeira autoridade da cadeia de certificação, né, dentro desse modelo hierárquico. Inclusive, a gente vai colocar um gráfico lá no show notes que tem um desenho que demonstra esse modelo hierárquico, onde a AC Raiz, a Autoridade Certificadora Raiz, está lá no topo, e aí embaixo, abaixo dela, né, existem outras autoridades certificadoras, né, e ela que emite os certificados para essas outras autoridades certificadoras, que, por sua vez, emitem os certificados para as pessoas, né, tanto físicas ou jurídicas, né. Importante destacar, a AC Raiz, ela não emite certificado para pessoas, ela emite certificados para outras autoridades certificadoras. Isso. Né? Então, esse modelo ele é descrito na lei, né? A AC Raiz, além disso, ela tem outras atividades lá administrativas, né? Inclusive, a autoridade certificadora raiz da ICP Brasil é o ITI, né? A gente vai colocar o endereço lá do ITI para que as pessoas possam acessar, né? Mas basicamente esse é o resumo desse modelo hierárquico de infraestrutura de chaves públicas usado aqui no Brasil, né? Existem, como a gente disse antes, outros países utilizam outras formas, mas no Brasil é essa a natureza do modelo. Certo, e aí tem essa AC Raiz, é a única, então, como o Guilherme falou, é a única que assina o seu próprio certificado digital. A partir daí, sim, ela emite o certificado digital das ACs, das outras autoridades certificadoras que estão abaixo dela, né? E essas autoridades certificadoras é que emitem os certificados para o Guilherme, para a empresa X, para o Vinícius, né, para a empresa Y e por aí vai. Né? Certo. Isso é muito importante entender. É. Esse certificado digital é como se fosse uma carteira de identidade, digamos assim. Né? Uma analogia. É, em analogia, é como se fosse carteira de identidade. Ou seja, a gente apresenta o certificado digital e você consegue ver lá que... consegue verificar os dados, consegue saber se aquele documento é autêntico ou não. Uhum. Só te interrompendo mais uma vez, o Bruce Schneier diz, né, que um certificado é a ligação entre uma chave pública e uma identidade. Isso. Né? Eu acho o conceito mais simples e abrangente, né? A gente estava lendo até alguns conceitos de certificados digitais rebuscados e grandes, mas esse eu acho que sintetiza e explica melhor, né? Ligação entre uma chave pública e uma identidade, nada mais do que isso. E só para você ver, mesmo que você pense que você nunca usou um certificado digital, eu não tenho certificado digital, nunca usei certificado digital. Sempre quando você acessou um site seguro, você está utilizando necessariamente um certificado digital. Você acessa o site do banco, né? O servidor do banco apresenta para o teu computador, para o teu navegador, um certificado digital, mostrando mostrando qual é a chave pública daquele site e o nome do site. Né? Certo. Então, se tudo acontece, se o certificado tá certinho, não tem nenhum problema, você acessa a página do banco e não tem nenhum alerta falando do certificado digital. O cadeadinho lá de segurança fecha, o browser indica que você está numa sessão segura e tudo mais, e não recebe alerta algum. Agora, quando há um problema com o certificado digital, o navegador avisa. Né? E são vários problemas possíveis. Por exemplo, para você ter um certificado digital no seu site, dependendo do certificado que você vai emitir, ele pode custar aí até R$3.000, até mais, né? De um certificado digital para um site. Né? Eu tô meio por fora dos valores, mas até então os R$3.000, daí para baixo. Né? Se tiver alguma coisa acima, até pode ser. Mas o site, então, compra o certificado digital, ele emite um certificado digital, né? O dono do site emite um certificado digital para o seu site, instala lá e aí esse certificado digital é apresentado para o teu navegador. Só que tem sites e que não querem comprar um certificado digital. Então, o que eles fazem? Eles emitem o próprio certificado digital. Certo. E aí, isso gera um alerta no navegador, dizendo que o certificado digital não foi assinado por uma autoridade certificadora que você confia, né, dando uma série de detalhes e pergunta se você realmente quer aceitar isso. E aí, se você aceitar, você entra no site, se não aceitar, você não entra no site, o que faz com que muita gente aceite. Mas o normal é, o correto é, o navegador não dá nenhum tipo de alerta, porque ele recebe o certificado digital, já verifica a assinatura da autoridade certificadora, é válido e não avisa nada, e você segue o acesso. Tá, mas ele verifica de onde que ele pegou o certificado digital da autoridade certificadora. Ou quando aparece aquela mensagem, não foi assinado por uma autoridade certificadora, não foi emitido por uma autoridade certificadora que você escolheu confiar. Como assim eu escolhi confiar? Como é que, de onde que sai esse certificado dessas autoridades certificadoras? Bom, lamento informar-lhes, mas escolhem por você. Basicamente essa é a ideia. Você pode não saber, mas no seu navegador, você pode procurar lá nas configurações, na parte de segurança do seu navegador, dá uma olhada nos certificados que estão lá. O seu navegador já vem carregado com uma lista, com vários certificados digitais de várias autoridades certificadoras. E eventualmente, escolhidas por ele, né? Escolhidas por eles, por quem distribui aquele navegador. Ou no caso do sistema operacional, né? Sim. Que também acontece. Então, cada vez que você atualiza o seu navegador, ou faz uma atualização do Windows lá, por exemplo, também, ele atualiza os certificados raiz. Você já deve ter visto em algum lugar lá na atualização do Windows, por exemplo, esse termo. A atualização dos certificados raiz. Os certificados raiz é justamente os certificados das autoridades certificadoras que já vêm pré-carregados no seu navegador. Você pode carregar outros, mas esses já vêm. Então, você não recebe nenhum alerta do site do banco, por exemplo, que você está acessando, porque o certificado dele foi assinado por uma autoridade certificadora cujo certificado digital dela, dessa autoridade certificadora, você já tem instalado no seu navegador. Por mais que você não tenha nunca feito nenhuma instalação manual de certificado ou coisa parecida. Isso já vem no seu navegador. Isso já está ali integrado no software, digamos assim. Então, escolhem por você em quem você vai confiar. Isso é isso que de fato é feito. Sim. Eu acho que a gente pode partir já para o que um certificado pode provar, e qual o efeito legal de um documento assinado com os certificados ali. Vamos lá. Com as chaves geradas pela infraestrutura, pela ICP Brasil, Acho que vamos lá. Até Guilherme, deixar aqui, vamos partir para isso, até porque senão vai ficar muito massacrante o assunto. É. Mas já vamos deixar aqui para o nosso ouvinte. O convite para que ele nos coloque, para que vocês nos coloquem as dúvidas, que vocês têm a respeito disso que a gente explanou até agora, porque é um assunto que é um pouco complicado, mesmo presencialmente. Sim. Muitas vezes surgem muitas dúvidas. Sim. Mas havendo, por favor, coloquem nos comentários lá da publicação desse podcast, desse episódio, para que a gente possa explicar de uma maneira mais clara, se for necessário, como funciona isso. Porque isso que a gente acabou de falar é a base de todo o resto. Onde vem todos os problemas. Se isso não for compreendido adequadamente, no próximo episódio você vai ficar meio perdido, você não vai entender o porquê dos problemas, ou boa parte dos problemas. E mesmo o próprio funcionamento da estrutura de certificação digital não vai ficar claro. Certo. Mas vamos lá, vamos adiante. O que a gente pode... Então, Guilherme, o que a gente pode provar, então? Não, eu minha garganta que está secando já. O que a gente pode provar, então, com o uso de um certificado digital? O que ele prova? Para que ele serve? Vamos lá. A gente começa a notar atualmente que diversas instituições e diversas áreas, não só áreas jurídicas, mas até empresariais e do governo também, começam a utilizar certificados digitais emitidos dentro dessa cadeia da ICP Brasil para que possam ser validadas determinadas declarações no mundo jurídico. O que, que isso significa? Isso consta lá na própria medida provisória no artigo 10, que diz o seguinte, no parágrafo 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do artigo 131, e aí refere-se ao artigo 131 do Código Civil Antigo. O Código Civil Novo seria o artigo 219, que diz que as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiros em relação aos signatários. Esse documento assinado, essa presunção de veracidade de um documento assinado que o Código Civil traz lá no artigo 219, ele é trazido também pela medida provisória para os documentos que forem assinados dentro de todo esse modelo de chaves, de infraestrutura de chaves públicas e privadas, ou melhor, chaves públicas que a gente comentou até agora. Então, a vantagem da utilização dessa cadeia de certificação é que há uma presunção de veracidade daquelas declarações que forem feitas dos documentos assinados digitalmente. Ou seja, tem o mesmo valor de uma assinatura feita de próprio punho. De uma assinatura, exatamente. E o que garante essa ficção, na verdade, de veracidade, é o fato de que a pessoa mantenha a sua chave privada apenas sob seu conhecimento. Se essa pessoa empresta a sua chave privada para uma outra pessoa, e aí eu já, de certa forma, me adianto no próximo episódio, que são os problemas. Eu vou te matar, tu vai aparecer boiando no Guaíba, hein? Não, mas isso é importante. Se uma pessoa faz isso, se ela empresta, não interessa. Aquele documento foi, para fins legais, entende-se que aquele documento foi assinado por ela. Ou seja, tu pode emprestar tua assinatura. Ou seja, tu pode emprestar tua assinatura. Exatamente, como se eu permitisse que uma outra, sem uma procuração, evidentemente, mas como se eu permitisse que uma terceira pessoa fizesse uma assinatura num documento igualzinha à minha, que não fosse detectável por uma perícia nas minhas letras. Então, a grande questão, no final das contas, é essa. Quem utiliza esse modelo de infraestrutura de chaves públicas no Brasil dá veracidade às declarações que forem produzidas aí nesse processo. Nada mais do que isso. E essa, claro, quando eu falo em presunção, essa presunção pode ser desfeita. Se em um documento físico, quando eu posso alegar que eu fui coagido a assinar, ou fui forçado a assinar por uma pessoa, a pessoa colocou um revólver na minha cabeça e forçou eu assinar um contrato. A mesma coisa eu posso fazer em relação a um documento assinado digitalmente. Porém, claro que é uma prova muitas vezes difícil de se fazer, até em função daquela questão do não repúdio e tal, mas é uma presunção que pode ser desfeita. A grande questão é que se inverte o ônus da prova. Se eu alego que uma outra pessoa utilizou, assinou em meu nome utilizando esse processo, que a gente explicou até aqui, sou eu, a pessoa que assinou, e a pessoa que alega que devo fazer a prova de que não fui eu que assinei. Muitas vezes, dependendo das circunstâncias, essa prova pode ser impossível de ser feita. Outro detalhe importante que caracteriza esse modelo utilizado aqui pela ICP Brasil é que ela permite o que se chama de modelo misto, que é o artigo 2º do parágrafo, ou melhor, o parágrafo 2º do artigo 10 da medida provisória. O que diz? O disposto nesta MP não obsta a utilização de um outro meio de computação de autoria em idade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. O que isso significa? Digamos que eu e tu, Vinícius, a gente queira criar uma ICP nossa. Se nós combinarmos isso por meio de um contrato, a medida provisória reconhece essa presunção de veracidade dos documentos que forem assinados com o uso dessa ICP né, dessa autoridade certificadora, digamos assim, criada por nós, desde que isso seja admitido pelas partes. Então, algumas empresas fazem isso, né, utilizam lá, emitem os seus certificados, fixam um contrato que elas vão utilizar aqueles certificados produzidos por eles mesmos, e aí, como elas aceitaram isso, a medida provisória reconhece a possibilidade de comprovação não só da autoria, mas também como da integridade dos documentos que forem utilizados nesse modelo. E aí a segurança dessa chave, dessa autoridade certificadora raiz, que essas partes aí decidiriam criar, depende exclusivamente delas. Exclusivamente delas, né? Claro que quem for firmar em contrato um acordo desses vai ter que tomar uma série de cuidados, né? Hoje, montar uma autoridade certificadora no Brasil, vinculada à ICP Brasil, né, uma autoridade certificadora de primeiro nível, ou seja, logo depois da C-Raiz, tem custos aí astronômicos, né? Se paga aí tem um custo inicial de R$500 mil pagos ali, só para iniciar o processo, né? Então, há também uma série de detalhes técnicos a serem seguidos, que são detalhes caros ali, né? Políticas de certificação, compra de equipamentos específicos, auditorias, né? Então é algo que é bem caro. Mas a medida provisória, se as partes assim quiserem fazer, né, por elas criarem uma autoridade certificadora delas, a medida provisória reconhece e dá validade para esses documentos, né, assim produzidos. Perfeito. Bom, eu espero, a gente já está chegando aqui em uma hora de podcast gravado. Eu acredito que a gente nessa primeira parte, a gente esgotou, não, né? A gente chegou no ponto onde nós queríamos, longe de esgotar o assunto, é óbvio, e ficamos no aguardo das dúvidas que eventualmente nossos ouvintes possam ter, para a gente detalhar, de repente, algum item a mais aí do que foi falado. Sim. No próximo, lembra então que no próximo episódio número 7 do Segurança Legal. 8? Não, desculpa, 8. Esse é o 7. No episódio número 8 do Segurança Legal, a gente vai falar a respeito dos problemas relacionados à certificação digital. Né? Mais pontualmente no que diz respeito à assinatura digital. Sim. Né? E que a gente vai ver que o processo, o mecanismo é muito bom, a criptografia de fato funciona. Né? Mas nós temos alguns problemas bem graves, né, relacionados a esse processo de assinatura digital. E nós vamos discuti-los, então, no nosso próximo episódio. Guilherme, mais algum comentário para encerrar o nosso podcast, esse episódio número 7? Eu quero fazer um spoiler aqui do nosso próximo episódio. Né? Se as pessoas acreditam que a certificação digital é a resposta para todos os problemas de segurança, elas estão redondamente enganadas. Sim. Não, e também quero ressaltar assim, a dificuldade de falar sobre esse assunto, mas deem uma olhada ali nos nossos show notes, que a gente vai colocar a medida provisória, a gente vai colocar o gráfico que demonstra ali a estrutura da ICP Brasil, que dá para ter uma ideia do que nós falamos também. Né? E espero aí que a gente consiga, no próximo podcast, destacar bem os problemas aí, né? E espero que vocês tenham gostado desse episódio, mesmo um assunto tão técnico e tão difícil de lidar, né? Tão difícil de digerir. Então tá bom, Guilherme, mais uma vez, muito bom ter estado contigo. Parece coisa da Xuxa, né? Muito bom ter estado contigo. Episódio, é uma satisfação também. Episódio número 8, então. Né, os problemas relacionados à assinatura digital, à certificação digital. Não perca. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Até a próxima, pessoal.